Qual é a diferença? O bem, o mal, cada um na sua crença. Tem anjo do bem e anjo da maldade. A verdade é o oposto da falsidade. Riqueza, pobreza, fome, comida na mesa. O que é feio? O que tem beleza? Epidemia que traz destruição. O milagre da cura que traz libertação. Seita, fanatismo, religião. Fundamentalismo que traz convicção. O ódio, a mágoa, a angústia que ficou. O arrependimento, o perdão e o amor. O temporal que veio e já passou. A estrela da manhã, o céu brilhou. Trevas de um lado, do outro a luz. Jesus pregado naquela cruz. Veja você, qual é a diferença? Mas não se deixe levar pela aparência. A força da mão que empunha a espada. O cristão que maneja a palavra. Droga, vício, o precipício. Mas o que será que você tem a ver com isso? A favela representa a senzala. A oferta de Abel ainda fala. Guerra se faz em busca do poder. A paz verdadeira só Deus pode trazer. O sofrimento de um povo no deserto. Nova Jerusalém é o caminho certo. O diabo é um mal personificado. Jesus, o Cristo crucificado. A morte, o inferno, a perdição. Jesus é o caminho pra salvação. Se eu tenho que escolher, escolho o melhor pra mim. Todo mal já se desfez. Nunca mais vai ser assim. Se eu tenho que escolher, escolho o melhor pra mim. Todo mal já se desfez. Nunca mais vai ser assim. Me diga, quem é exemplo na periferia? O bem ou mal? O mal ou bem? Eu sei, o dinheiro, os bens atraem meu povo de novo. Mais humano sendo influência na favela, no morro, portando arma. Ele tem que a molecada sonha. Roupas da moda, uns cordão, umas mina do lado. Carro equipado, mas não tem paz. Na rua vive assombrado, não pode ver um carro. Por outro lado, me fala do irmãozinho da quebrada. Roupa humilde, ele não usa marca. Só uma bíblia Thompson, de capa marrom. Pra todos os lados, ele vai e vem. Não deve nada a ninguém. Passo firme rumo à igreja. Quando passa é motivo de riso, de graça. Talvez por andar na contramão do mundo, não ignora, mesmo assim ele ora e pede a Deus, Senhor, abraça esses jovens que estão indo embora, sem conhecimento, sem marcar hora. Aquebranta corações, meu Senhor, aquebranta. Aí eu vejo nesse jovem a paz de espírito, e é disso que todos precisam, precisam de Cristo. Se eu tenho que escolher, escolho o melhor pra mim. Todo mal já se desfez. Nunca mais vai ser assim. Se eu tenho que escolher, escolho o melhor pra mim. Todo mal já se desfez. Nunca mais vai ser assim. Se eu tenho que escolher. Irmão, quem é o seu exemplo? Em quem você se espelha? O bem tá aí, mas ninguém quer ver. E o mal querendo andar do nosso lado o tempo todo. Cabe a você se apegar a Deus e se afastar do mal. Aqui, irmão preto, fique em paz. Todo mal já se desfez. Nunca mais vai ser assim. Se eu tenho que escolher,